Agora que passaram 6 meses do incêndio, para si quais foram as maiores perdas que o incêndio 15 de outubro provocou? Acho que em relação às perdas que eu tive, ainda nem pensei bem nisso. Acho que é um luto que eu tenho que fazer, que ainda não fiz, e não sei se algum dia eu vou fazer. Para já, foi a minha casa com todas as coisas que eu tinha. Naquela noite, o Sr. Helder encontrava-se aqui, ao pé de sua casa? Aqui, quando eu me apercebi que o fogo, que havia o perigo do fogo vir em direção à minha casa, vim aqui para a minha casa e tentei salvá-la, não foi possível. Quando viu o fogo cada vez aproximar-se mais, ponderou e pensou que realmente poderia afetar as suas coisas, ou nunca pensou que pudesse chegar até lá? Quer dizer, até ao fim há sempre a esperança que não chegue, até porque à volta da minha casa, apesar de ser no monte, estava tudo muito, muito limpo. Não tinha mato nenhum, não tinha árvores à volta da casa. Mas quando eu vi o fogo com a intensidade que tinha, pensei que havia, pronto, fiquei com medo. Mas até ao fim há sempre a esperança que a casa não arda. E o Sr. Helder, para além da sua casa, ardeu mais outra, alguma outra propriedade sua? Ardeu? Para além da casa, ardeu tudo o que está aqui refeito, já foi refeito, porque ardeu tudo. Tinha em voo, portanto, um estabelecimento que era alojamento local e café, que também ardeu. Depois tinha uma segunda casa, que é ali para cima, onde estava lá um indivíduo que morreu lá. Opa, ardeu tudo. E o Sr. Heller partilha a casa com mais alguém ou vive sozinho? Vivo com a minha esposa. E neste momento estão alojados onde? Estamos, depois do fogo, ficámos em 4 casas diferentes, sempre de pessoas amigas. Agora estamos numa casita que, pequenina, com 20 e tal metros quadrados, que não ardeu, incrivelmente, não ardeu, e estamos lá, portanto é, pelo menos estamos em casa. E após meio ano, como está a ser o processo de recuperação? Muito lento, por vezes desesperante. Acho que as ajudas têm sido basicamente de amigos, porque institucionais têm sido muito pouco. Então do estado ainda não chegou nada até si? Do estado que eu recebi foi, portanto, as minhas percas na, da parte agrícola superavam os 60 mil euros à parte das árvores. Optei pelos 5 mil, deram-me 4.300 e sem explicações não me dão, parece que não me dão mais que os 4.300. Qual é a informação que tem chegado até si em relação a esse atraso? Em relação à casa, eu acho que a informação é de que o processo em Oliveira do Hospital é mais complicado, porque são mais casas que foram queimadas, portanto o dinheiro envolvido é a quantia superior. A informação tem sido essa, que para mim é um bocado incompreensível e é, portanto, e acho que é de uma insensibilidade muito grande por parte das pessoas que têm casa e decidem, mas é assim, e acho que ainda nem sequer foi entregue. As casas do Conselho de Oliveira do Hospital ainda nem sequer foram entregues, ao contrário dos outros conselhos. Neste momento exerce alguma atividade profissional? Não, porque a atividade que eu tinha basicamente era a pensão, portanto era da hotelaria, era a pensão e era o café que herderam. Por isso, neste momento é praticamente... E haviam lá mais pessoas a trabalhar, para além do senhor? Portanto, o café estava alugado, e na pensão trabalhava eu e a minha mulher. E agora, passado meio ano, qual é a vossa perspectiva para o futuro? Há forças para continuar? Qual é o vosso desejo? Voltar à atividade? Quer dizer, forças há. Agora... Portanto, com o fogo também aprendemos muitas coisas. Uma delas é que eu nunca mais vou trabalhar tanto, porque acho que não vale a pena. Depois, para além disso, também fazíamos agricultura bastante biológica. Vendíamos normalmente em 2 feiras mensais, também era alguma fonte de rendimento. Tínhamos pessoas que vinham aqui à quinta também comprar desde vinho, azeite, legumes, fruta, jerupiga, sei lá, muita coisa. Agora ficou sem nada. Agora ficámos sem nada, também isso ficou posto de parte. Depois tinha 2 quintas pegadas comigo, das quais eu tomava conta, que são de estrangeiros que não vivem cá, também acho que eles nunca mais voltaram, ou voltaram e foram-se logo embora. Falou com esses senhores estrangeiros? Já falou com eles depois do fogo? Sim, uns vieram cá, são os donos aqui, já, concretamente esta quinta, vieram cá num dia, chegaram aqui à tarde e tiveram aqui 2 ou 3 horas e foram embora, nunca mais voltaram. A intenção deles é nunca mais voltar? Quer dizer, eles têm cá, continuam a ter a terra, não é? A terra é deles. Por isso terão que voltar, para vender ou não. Agora eles não têm vontade, de certeza que não. E os outros também não. E se os apoios chegarem até si, vai abrir todo o estabelecimento que tinha? Em relação à pensão e ao café, ainda temos tempo para pensar, temos até altura para pensar, não sabemos bem o que é que vamos fazer, porque, sendo aquela a nossa principal fonte de rendimento, de certeza que nem daqui por 2 anos vai estar pronta, e a questão é, durante 2 anos, como é que vamos viver? Por isso, talvez tenhamos que arranjar alternativas. O que já recuperou foi tudo pela sua mão ou contou com a ajuda de alguém? Amigos. De amigos. Os amigos têm sido a sua fonte de inspiração e que lhe dão força para continuar? Não, quer dizer, a força está em mim. Agora, claro que é importante sabermos que temos amigos. Passei a ter mais amigos, outros que eram amigos, se calhar, chegar à conclusão que não eram tão amigos, portanto. Mas basicamente, em termos de materiais, para recuperar os anexos todos que herderam, a Câmara deu-me quase nada, a Junta nada. Então pagou tudo com o seu dinheiro e com a ajuda dos amigos? Paguei alguma parte dos materiais com o meu dinheiro. A maior parte do trabalho tem sido meu. Agora também houve amigos que vieram e trouxeram muitos materiais, deram materiais, deixaram ferramentas que trouxeram para trabalhar, e muitas das ferramentas deixaram-nas, e tem sido assim. Então passa o seu dia aqui a tentar recuperar o que perdeu? É, já tenho muita coisa feita, e agora andei de volta das oliveiras, que ainda são 200 e tal, comecei a cortá-las, as videiras já estão. E agora o tempo também não tem ajudado, por isso não tenho andado com muitos telhados, pronto, com os anexos. E agora que olhamos para esta paisagem, que é sobretudo negra, o que é olhar para esta paisagem para si? Não sei, para mim é... Faz sempre lembrar-lhe aquela noite? Não, eu não me lembro muito daquela noite. Às vezes lembro, não, de vez em quando lembro, daquele fim de tarde. Da forma como o fogo vinha, porque aqui não foi só um fogo, foram dois, vinha um dali e vinha outro daqui. Mas para mim é nostálgico. Por outro lado, eu já nem me lembro bem como é que ficou a paisagem logo a seguir ao fogo, porque agora está bastante verde, pelo menos tudo o que é terra mais fértil está verde. As encostas continuam pretas, mas por acaso no outro dia estive a ver um CD com fotografias de uma pessoa amiga que veio cá e tirou essas fotografias. Depois, entretanto, perdemos o CD, reencontrámo-lo e eu fui novamente rever as fotografias e fiquei abismado, fiquei assim, incrível como é que isto ficou depois do fogo, ficou tudo tão preto, incrível. E agora, pronto, já está um bocadito verdito, pronto, e vá lá, serve de consolo.